the client? Autorizado para a vitória da conquista, nível 180. Decola da 10 com curva direita no trecho da saída Arbor, Elefa, após Elefa conforme rota do plano de voo. Controle 119, decimal 8, aciona 5153 no transponder. Foi aprovado 180, vitória da conquista, decola da 10 direita, após na Arbor, Elefa, segue a rota. Controle 119.8, 5153, aciona. Área 2228 correto, no pátio 3 chama pronto os 10 funcionamentos. Pátio 3 chama lá, o 2228, obrigado. 21, 20 graus, 059, reporta fora do solo. Curva direita, reporta para o cruzamento da final da 10. Será para o cruzamento, Frontera 01. Autorizado, reporta, final no 0 livre. Proa de Aratu, chame o controle 1.9, deixa no 8, vamos. Tá, 7.9.8. Controle Salvador, boa noite, Força Aérea 01. Pesa, Força Aérea 01, direto Aratu, repassa visual do local de pouso. Cortará visual, Força Aérea 01. Azul 6908, desça para 2000 pés, ajusta no 0 no 3, autorizado ele é o seu 3, pistão no 0, reporta estabilizado. Desça para 2000 pés, 1013, reporta quando estabilizado no ILS X-Ray, o azul 6908. 0 meio, precisa. Tá cruzando 6.000 por 5.000, autoriza a continuar descida? Ativo, tá autorizado até 2.000 pés, o eixo anda 0 meio 3. Tá 2.000, autorizado a um ajuste, 1.0 meio 3, 1.0 meio. Estabilizado no IHS Azul 6908. Azul 6908, chama Torre 1895. 1895, 6908. 06 está autorizado, ele é executado, está no 0, repasse estabilizado. 06 LS, encontrar estabilizado onde? Milhas e meia do Sérgio. Azul 6908, seguinte consumo próximo, só reporta quando embaixo travado, ajuste no 0 no 3. Reportará o no 0 no 3, azul 6908. 1868, informação Charlie, copia Aracaju 230. Sim, prossiga. Autorizado para Aracaju 230. Decola da 1-0 com curva esquerda no texto da saída Puca, Jambo, após direto Aracaju. Controle 1-9-8, aciona 5157 no transponto. Cruzado 230, com Rona Rosa, decola da 1-0, cruzeira Puca, Jambo, Aracaju 19-8, aciona 5157, gol 1-8-8. Boa noite, 68, correto. Portão 7, chama Bancos Bexo, né? Chama. Chave travada, azul 6908. Azul 6908, livre pouso, pistão no 0, vento 1, 20 graus, 7 nós. Ciente, pouso autorizado 6908. Aero 01, tem a frequência livre para o pouso. No nosso SBI, aciona a identificação, meta da 3.000 pés, ajuste no 0 no 3 para o EDCAP. EDCAP 3 na perna, com 1.013, vou na mala de atrás. Para o táxi, 2228 é passarelo, tem 3232 a bordo, perdão, espera, 33, 5 horas e 30, alterna Salvador. Passarelo 2228, táxi via parte principal Índia, ponto espera torre 118, decimal 95, ajuste no 0 no 3, mesmo. Pátio Índia 1895 na 0 no 3, boa noite. Curtis Blue Sports. 170, Bravo. Informação agora em curso a Charlie, nenhuma mudança significativa. Campina Grande, autorizado no nível 370. Decolada 1-0, curva esquerda, perfil da saída Cuca, transição de par. Intercepta pêndulo 1-0, segue conforme rota do plano de voo. Controle em 119.8, aciona 5163 no transcurso. Taxi, me escuta via Alfa, reportando sua taxa e Juliette para ingresso. Vai para a direita via Alfa, já se escuta o azul bem na frente. Salvador, boa noite, 1106, está habitando o localizador, trem baixado, Salvador. Pessoal de voar, de Deus, de espaço, Sereita. Espaço, está autorizado. Espaço, obrigado, meu 254, meu filho, 3. Fala, Salvador, boa noite, voo 1098, na posição 02, da Bravo. 1098, boa noite, informação agora em curso a Charlie, nenhuma mudança significativa. Prepara a saída Cuca, transição de par, aguardando o copo. Cuca, transição de par, aguardando o copo. Boa noite, eu posso chegar ao 019, eu vou 313, não sei qual nome, que vai ser o Charlie, ele copo do Cânico do Expo. Portugal 0, 24, número 22, copy, stand by please. Meia 908, Juliette, portão 01. Juliette, portão 01, com o menor 08. Puxa, deve estar portão 07, autorizado, é quanto, tá? Autorizado, é quanto, tá? Segundo 808. Polo 170-09 autorizado, reponta, tá? Salvador, boa noite, passarelo 2228, já com tráfego na final, passarelo 1-0, pronto. Passarelo 2228, após o tráfego, ali mantém o estômago 0. Ali mantém o 28. Era o meio, não Apollo 43, libera a direita via Eco, taxina, me escuta via Alfa, Delta e reporta na Delta para o cruzamento. Direita Eco, Alfa e reporta na Delta para o cruzamento. Passarela 2222, decolagem autorizada, pistão 1-0, vento 1-0-9-8, correto, portão 2, no trampo espelho, se não me engano. Camará. 0-7-1-8-6-8, 0-9-6-2-4-5, apoio 7-6. Firmando 1-8-6-8, foi que chamou pro táxi? Afirmo, 6-8. Táxi autorizado via parte principal Índia, ponte para a torre 1-1-8-9-5, ajuste no 0-9-3, no voo. Paulo, 1-1-7-0 para o táxi, com 1-1-1 a bordo, 111, 4 horas e 30, alternando Fortaleza. Índia, ponte para a torre, 1-1-8-9-5, ajuste no 0-3, bom voo. Pátio, 0-4-0, da 1-0-7-8-9-5, com 1013, o 1-1-7-0, bom trabalho. Obrigado. Fogueiro meio, autorizado cruzamento, Delta, Hotel, Pátio Militar, estacionar sequência livre, boa noite, bom serviço. Boa noite, boa noite. Lima, Papapapatango, flight level 350, runway takeoff, runway 10, and left turn after takeoff, Momo, departure, and Zilubi, transition, Delta, India, Lima, uniform, Bravo, transition, intercept via upper risk 50, after following a flight plan route. Salvador, departure in 119.8 and scope 5165. Lima, Papapapatango, flight level 350, runway news 10, after departure, west turn. We are performing a formal departure, transition Dilut, upper risk 50, the frequency for departure 119.8, and the score 5165, Portugal 024. Portugal 024, respect correct by Portugal for startup and pushback. I will report for the push and start, Portugal 024. 2-2-0-3. Autorizado, ele é o que está estabilizado. Direto para 2000 pés, delivery ali, a chance de autorizar o Chanel 62. 2-1-8-6-8, 1-0-1-0. 1-8-6-8, autorizado, ingresso, decolagem, pistão 1-0, vento 1-1-0 graus, 6-2-9. Autorizado, alerta colão 1-0, 1-8. Alfa, passageiro 2228? Retiva. É possível coordenar a gente lá direto do destino, senhor? Vai. Oito, decolado às 49, controle 199, décima 8, bom voo. 198, bom voo. Senhor de voo, 1868, decolo passando 1500. 168, contato radar, submarino 230, saiu da PUCA. 230 da PUCA, 198. Boa noite, livre pouso, pistão na zero, vento 1-1-0 graus, 7-9. Aero 8505, precisa. Aero 8505, você pode sair de uma rotatória, direto? Aero 8505, reporta na rotatória. Para o tráfego na curtíssima linha, mantém tipo 1-0. Para o tráfego, ele mantém na 1-0, 1-1-1-7-0. A 258 chama a torre 1-1-8-9-5. Perdão. 1-0-9-8, táxi via Índia, ponto espera a torre 1-1-8-9-5, ajuste no 0-3, bom voo. Ajustado no 0-1-3, Índia, 2-9-5, voo 1-0-9-8. Do 100 até 15 milhas ou manter 3 mil pés até 25 milhas, tá bem? Ah, sim, senhorita, achei que fosse... Isso é o RMK. 338 após árbitro autorizado conquista. Após árbitro conquista, agradeço. Gostaria de 506, só um instante para me escutar guardando para a cópia. Hoje eu passo estabilizado. Para 2000, conforme a carta, meio 3 é contra estabilizado. Vou o 9 a 72, então. Conotatória. Cancelada a restrição, então, 972. Cliente, continua a aproximação, aguardando que está livre. Já. 3505. Passou a rotatória, avisou a aeronave na final do zero. 3505, chama a torre, 9895, composto. Ato, 10895. 1868, chamo Centro Recife, ano 2545, alterna 12685. 2545-2685, gol 1898. 1190 graus, 629. Zero ponto, né, 1905, confirma a intenção? 10, através da Hotel, está visual. Cliente, condição se enquadra como número 2, então? Cliente, prossegue então o final 17, aguardando para gerar a base no 0, 7505. Bom, 798, 1970, obrigado, bom trabalho, Tereza. Boa noite. Boa noite. Tereza 506, confirma o destino. Sim, só mais um instante para a cota, por gentileza, o contrato da Força Aérea prosseguindo para esse pátio também, que para o estacionamento. Zero via POCA. 1170 via POCA, 1170. Chamei 6258 no solo aos 57, liberando via Fox. Solo 121, décima 1. Pela Fox 121, 1258. Passaram 505, autorizado pouso pista 10, prosseguindo para Taxi Hotel, vento 1-10 graus e 7 nós. 2505. O Taxi Alfa, reportando seu Taxi 6 Leite. Alfa, chama 2205. Taxi Galzinho, se for 1 minuto, for Tarapa no pushback, stand by, please. Treina, reporte Galzinho, se for. O 098 ali, mantém agilizando manobras. Além mantém, voo no 098. Portugalzinho, se for, cliente sai pelo pushback, vai pode ver o Fortex. Puxando fase, Portugalzinho, eu tomo. Qual o localizador? Digamos cá. Como está aqui para a gente, chama a torre 1 no 895, depois. 895, telefone. 18505, estacionar no pátio militar, frequência livre. Carinho 2228, passa nível de volume 45, chama Recife, 1288, alterna 1260. Recife 1288, 1260, grato, boa noite, certo. Recife livre da colagem pista 10, na sua centena, 62 de nós. Recife colagem, gol 1098. Confirma a intenção de decolagem proa sul, cruzamento da final 1-0, prossegue decolagem com, já com proa norte e após direto o Aracu. Sente após a decolagem da pista, a intenção é prosseguir no litoral sul inicialmente ou prossegue já com proa norte? Sim. Confere o 506, autorizado então Salvador Aratu, prossegue inicialmente 510, decolagem da pista 1-0, curva esquerda após a decolagem, em coordenação com o controle, comprou a direta para Aratu, em 1-1-8-8, torre 1-1-8-9-5, aciona 0-1-2-1 no transponto. Carro 506 correto, no pátio militar livre acionar, reporta ataque. Taxi autorizado, tentando ao tráfego ingressando no pátio, reporta na hotel. Na hotel chame a torre 1-1-8-9-5 para ingresso de colagem. Autorizado para Porto Seguro, nível 300, decola da pista 17, curva direita no perfil da saída da El, letra após letra direto Porto Seguro. Controle 119.8, aciona 5156 no transponto. Decimal 95, atrás, não ouça. 03, libera a direita. A minha escuta chega via Alfa, reporte F da Juliette. Alfa da Juliette, reporte. Zero to Tower 1 North 8, this is Mile 95, QNH 4013. Via the apron, India to runway 10 and the tower 11895 in Portugal 04. Passa 190, que eu sou de contato radar. Obrigado, passa 710, 1098. Com esquerda para nós, 198, controle. Com 72, observe a passagem do tráfego da Portugal após o ingresso de linha 07. Após o TAP, prossegue pelo 07 ou 972. 52685, obrigado, Alex. Controle Salvador, boa noite, força aérea 8506. Era 8506, prossegue o número 10, direto a Arapu. Do pé de Arapu. 8504. Cascamava, 2003, autorizado táxi na Papá. Ingresso é a Platinete, pronto, que é o seu número 7, Luiz Casca Bravo. 0910 for Alpha Departure. Zero to four, right here, Papi Council, 110 degrees 079. Papi Council, 0910, Portugal, 0 to 4. Передаю Солазию, вести вас к обратно. Это 8-3-9. Salvador, muito boa noite, a 14062, cruza 200, cruza 150, passagem. Azul 4062, está na identificação, desce até 2010, ajusta no 03 para a Duna. 2010, 2013, Duna, 4062. De Colombo 9, 19, 8, controle do ar. 19, 8, boa. Será que pode tirar o zero, por favor? Colega. Salvador, boa noite, é o Papa Romeu, Vítor, Vítor, Bravo. Romeu, Vítor, Vítor, Bravo, boa noite, Papa do Radar, Mantenho 300, sai do Adael. 300, sai do Adael, Vítor, Vítor, Bravo. Essa era o 506, a reporta visual com local de pouso. Era o 506, a frequência livre para o pouso. Bonnet 1-4, contact Salvador do control, 119, small 8, good flight. 119, can you tell me, por favor, Bonnet? Bonnet, can you tell me, 024, passing 2,500. 024, contact Salvador, 23, Salvador, Bonnet, departure. Bonnet, departure, call it, 350, Bonnet, Papa Romeo 1, esquece, tá bravo. Passa o nível de volume 60. Estamos sempre no Recife, ano 25, décima 1. Alterna 13325, bom voo. A série é 8506, quando me pede estrada rotatória. Portugal, Juiz de Fora, contato final, Recife Central, 12545, e Canebo, 12685. 12545, 12685, Portugal, 024, boa noite, obrigado. Azul, cruza 4000, está autorizado para o segredo? Afirmativo, 4062, já passa estabilizado. Boa tarde, estabilizado, 4062. estabilizou 4062. 4062, chama a torre 1985. 1085, boa noite. Oi, Salvador, muito boa noite. Azul 4062, sinal de 7000, estabilizado, visual. Oi, Azul 4062, eventual centena com meia dúzia, desautorizado pista 190. Informo que há um helicóptero aproximando do setor norte, aproximando do campo do setor norte, como é que fica o seu pouso? Aquecente, confirmado que livre pouso, 190? Sim, uma centena com meia dúzia dentro. Livre pouso no 0, 4062. Aero 506, informa o tráfego na aproximação da pista 10. Chama agora a torre 1895 para o seu confirmamento. Torre 1895, confere 506. Torre Salvador, boa noite, Força Aero 506. Boa noite, Força Aero 506. A intenção de pouso direto no pátio militar, confirme. Pode se aproximar para a pista principal, através da Aldeia. Sim, será o número 2 para pouso na pista 1-0. Vamos ao contrato na curta final. Visual contrato na final. Sim, mantém espera setor norte, aguarde pista livre para pouso. Mantendo espera, aguardando 8-0-6. Então a centena com 5 nós, informa o solo controlado. 8-5-0-6, informa o solo controlado. Os 27 também escuta, siga via Alfa e Kilo para o Pátio 3, posição 2 ao mesmo. Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 2 ao mesmo, se escuta, 4-0-6-2 ao mesmo.